quero ver como é que ficou aí. Bota a brisa aí, pô. Novinha, tu que pediu e agora toma, toma. Geral do baile agora te conhece. Taca apelido novo de piranha. Novinha taradinha foi parar lá no Elipe. Bum balança, bum balança, bum balança. Bum, tarada, essa danada, na 17 ela trava. Bum, balança, balança. Bum, vai, capotranca. Ela tá sarrando em mim, tá sarrando em tu. Bum, bum, capotranca. Ela tá sarrando em mim, tá sarrando em tu. Bum, quando toca essa batida, eu fico pensando em tu. E que quando ela me vê, ela quer me dar um. Solta a batida, vai. Ela quer me dar o. Ela quer me dar o. Solta a batida, vai. Bota a brisa aí, pô. Novinha, tu que pediu e agora toma, toma. Geral do baile agora te conhece. Taca apelido novo de piranha. Novinha taradinha foi parar lá no Elipe. Bum balança, bum balança, bum balança. Bum, tarada, essa danada, na 17 ela trava. Bum balança. Sarrando em mim, tá sarrando em tu. Bum, bum, capotranca. Ela tá sarrando em mim, tá sarrando em tu. Quando toca essa batida, eu fico pensando em tu. E que quando ela me vê, ela quer me dar o. Solta a batida, vai. Ela quer me dar o. Ela quer me dar o.